Drogaria de Música. Uma música por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. She and I are living now. Drogaria de Música, 24ª emissão. Início com Bonnie Prince Billy e o tema Cursed Sleep, projeto de Will Holdman, singer-songwriter que acaba de lançar The Letting Go, mais um álbum para a sua já vasta discografia. Viragem agora para as rimas e batidas com Hip Hop, extraído do último trabalho dos Brutes, Game Theory, faixa em repeat esta semana, Clock with No Hands. Staircase, holding back tears, looking over mad years worth of photographs, pictures of some places I ain't never going back, some people I used to love, why I ain't show them that, the skies was overcast, when I was sober last, my head is spinning, couldn't tell you if it's slow or fast, it start to get too clear, I got to go and grab, to y'all it's a shame, but life is what we know it as, waiting, navigating the plot, without plans in the cars, hard to read as a clock, with no hands, how your man's gonna get up and stop, with no yams, all it take is one break, it could pop, the program, whether sending or not, my back bending like I'm sinners a lot. I feel some brothers is beginning to plot. It might have been a close friend and forgot who started up and ain't remember to stop. I bet these niggas gon' remember the shot. I'm like Malcolm out the window with the weapon out, searching for somehow to find a minute or the second out. Precious time is money that I ain't got to mess about. Need it from the horse's mouth or from my eyewitness account. Blessings with my back to the wall, scoping my session out. Stay a little edgy at times, but I ain't stressing about. Haters don't know shit about me, they the ones that talk shit. Those who love me said it out, so I ain't got the force quit. Cause I'm doing better now, don't mean I never lost shit. I was married to a state of mind and I divorced it, man. I'm from where brothers moving product from the porches, people locking their doors, clutching to their crosses, the block hot with the law, and ain't too many choices, so what I do is for y'all, cause ain't too many voices left, I watch my back and watch my step, and I might forgive, but I do not forget, come on. Living in turbulent times, the blind leading the blind. Some call it evolution, some say intelligent design. You say you want a revolution, you out of your mizine. Your son's destitute and they pops all in the prison. My man's back in the jam, he like the back of my hand. He just attracted the scam, he right back in the can. I never sleepwalk, when you dead, you get your shut eye. I'm on the first thing and I'm leaving on a red eye. My brother back in rehab, just had another relapse. Within itself, it's like he been fighting the energy had. Telling me ain't nobody true when they pretend to be that. So closer than friends, that's where I keep my enemy at. To any party's concern, it's time to live and to learn. Until we able to grow, forever bridges will burn. My thoughts free as a bird that's just about to emerge. And every action is heard, it speak louder than words, yo. Thank you.

vocês. Levantem a cabeça, tirem as túnicas que puseram para não ver o que realmente acontece no lado onde não há benesses. E as preces pedidas nunca são ouvidas, e as bocas quando tapadas só abrem mais feridas no corpo desse teu irmão que luta pelo pão na mesa do sol. E pesa o não ter e o ter que ter para dar aos mais chegados, aos que agarrados uma saia regateiam bocados, aos peitos secos que nunca, quase nunca são saciados. E o fosso aumenta entre os que nascem com tudo e os que vivem e morrem sem nada, entre os que passam e os que jazem famintos à beira da estrada, entre os que devoram tudo como os chacais e os que apenas querem um pouco mais de dignidade, igualdade e solidariedade. A verdade continua escondida, é triste a vida para milhares de gente, tornou-se um labirinto sem saída, rosto, face despida de medo e vergonha daquele que ao longe sonha com tão pouco que se torna ridículo. A esteira estendida não sente o calor do corpo doentio que não consegue fugir do frio humano que assolou milhões de lusitanos cristãos. Ajudar o próximo, ajudar o irmão, a todo qualquer cidadão não lhe pode ser negado o seu pão. Há quem nasce com tudo, há quem morre sem nada, o dinheiro titofado desta caminhada, raiz deve ser pegada para a árvore dar fruto, o futuro do país está nas mãos dos putos. Há quem nasce com tudo, há quem morre sem nada, o dinheiro titofado desta caminhada, raiz deve ser pegada para a árvore dar fruto, o futuro do país está nas mãos dos putos. Falar é fácil, quero ver ação, o coração fraco não aguenta a pressão de uma frágil situação socioeconómica, designação dada a classificação feita à base do cifrão, luta dos dão, mas um milhão de seres humanos que partilham o pão, que dormem no chão, que vivem na escuridão, invisíveis são, olho público e cidadão, apesar de formarem uma multidão que vive com uma só preocupação, o dia a dia com a esperança que tempos melhores virão, mas a realidade dissipa tal visão, corta asas a imaginação, este mundo humano antes diria que é cão, e a dita revolução nunca traz a salvação, por mais que estejamos em negação, no seio da sociedade sente aquela comichão, solução não interessa tal canção, apenas no momento procura-se o vilão, o culpado tudo isso em vão, enquanto este dar podre o balão da consciência, violência e ascensão e decadência, pacificação, pobre é a nação desde os tempos do Adão, olho no dinheiro, corrupção, superação de iguais e diferentes, diferenciação, o dia todos caro pagarão sem respiração, comboio parado na estação, Portugal é o corpo e a pobreza é o campo no pulmão. Portugal, olha bem para ti, diz-me se vês o mesmo que eu vi. A pobreza anda aí, estampada no rosto dessa gente que também te sente. É o frente a frente, é o frente a frente. Há quem nasce com tudo, há quem morre sem nada, o dinheiro titofado desta caminhada, raiz deve ser regada para a árvore dar fruto, o futuro do país está nas mãos dos putos. Há quem nasce com tudo, há quem morre sem nada, o dinheiro titofado desta caminhada, raiz deve ser regada para a árvore dar fruto, o futuro do país está nas mãos dos putos. Plus what's in the chamber, and that vest won't help you, Joe, you know what we aim for. Lower that ice, well you know what we came for, nigga. Act like it, we gon' put you to sleep. We want everything worth some, even your teeth and beef. You don't want it, I promise that. This is South Homicide of Chicago, honor that. Meet them Chicago Realers. Some cold hard killers. Meet hold this block like I do. You grew up with a house full of women and let your mama pussify you. Started gangbanging in high school, got your ass whipped, then you stopped gangbanging in high school. This is something to ride to, bitch, you're wonderful. Twista Common and Kanye look real comfortable. Bump Fest and Mickey finna snatch from under you. I help a nigga back depending on how my numbers do, huh? And this ain't talking greasy, greasy. This is Jeffrey mannerisms and they need me, need me. I'm a gremlin after 12, hoes feed me, feed me. Girls, we got it too hot for TV, TV. That's right. Nah, it ain't Jeezy, Jeezy. Them Chicago gorillas gon' snatch your freezy. Wear it around the hood, believe me. And when you want it back, the price moved up like George and Weezy. I will never snitch, I will never tell. When the heat is on, I will never bail. I will never let a stud extort me. I run up in your house with Malik and we ain't finna spit poetry. I put a punk head with a floor beat. I'm like bullets flying through the hood, you can't ignore me, bitch. Meet the Chicago Rillers. My crew is thorough, I see life through a barrel. I'm clean cause I make green like blue and yellow. I got a deal, I ain't flash your ball out. I went and copped some crates of guns and passed them all out. I'm that good, make rappers call it quits. I've been good, Atlantic just made it all legit. It's all real, y'all rappers just act hard. And we spend money like it grows in our backyard. The Mac 11 is with me, I'm going well over 80. In that navy blue 760. And I'm headed towards the hundreds, the king of the city. Wanna get this money with Ron Fest and Mickey, nigga. Crossing them, you're dead wrong. I will grab that comb, put it on your head like some headphones. You don't want bump to squeeze to the leg zone. Block bloody murder, red rum. Red rum, nigga. Meet the Chicago Rillers. Yeah, and we some cold hard killers. Meet the Chicago Rillers. Mais um rapper de Chicago que lançou o primeiro álbum este ano, intitulado Blue Collar, Rhyme Fest, com Chicago Rillers, tema com Mickey e Bum J. Como sempre, antes de terminar, as melhores propostas de concertos na zona de Lisboa. Dia 4 de outubro, Sir Richard Bishop e José Braima Galissá atuam na Galeria Zé dos Bois. Na quinta-feira, dia 5 de outubro, concertos de Humus e Murkoff. Na sexta-feira, dia 6, concertos de One Might Add e Oval. E sábado, dia 7, concertos de Colin e Nadja Orchestra. Estas três últimas propostas estão inseridas no cartaz do M, Encontros de Música Experimental, em Palmela. Mais informações no blog. Final com The Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble e o tema Pearls for Swine, retirado do seu primeiro álbum, homónimo, lançado pela Planet Moo. Até para a semana. Thank you.